chamava moço, também se chama estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem não. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam camos, camos, camos, camos. Basta contar consigo, que a chama não tem pavio não. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio. E gente entorna pelas ladeiras, entope o meio fio. Esquina mais de um milhão, quero ver então a gente, gente, gente, gente, gente, gente, gente. Gente, gente, gente.